Tivemos, infelizmente, tivemos um acidente aqui de trabalho, às 7 horas. Um encarregado foi evacuado de helicóptero para Coimbra e acabo de ter notícias de receber. Estávamos muito preocupados com a sua situação clínica. Suspeitava-se uma fratura craniana. Neste momento está fora de perigo e eu estou muito feliz porque estive muito tenso até 10 minutos há bocado. Todos nós, a organização, estávamos muito tensos. Como disse, veio o helicóptero do INEM. Ele foi evacuado. Acabou de fazer um TAC e estou muito feliz porque não foi assim tão grave.